Talvez você não entenda minha afobação, minha falta de tato, excesso de atenção. Porque ligo toda noite e te falo de mim. Porque mal teve um começo, eu já prevejo o fim. Talvez não entenda essa minha obsessão, mas preciso esvaziar o que há em meu coração. Simplesmente eu nunca senti isso por ninguém. Não sei o que fazer, me tornei um refém. E se esse for o último dia, eu tenho que saber se você sente que me ama e se pode entender que se eu me for, o meu amor vai estar com você e nem a morte vai me fazer te esquecer. E se esse for o último dia, eu tenho que saber se você sente que me ama e se pode entender que se eu me for, o meu amor vai estar com você e nem a morte vai me fazer te esquecer. Pois não sei. Partiu de um aperto no peito quando acordei. E veio uma vontade incontrolável de falar. Com sentimentos eu me decidi por declarar. Não vou esperar te perder pra te valorizar. Vou ser o homem dos teus sonhos, pode apostar. E me perdoa se às vezes eu te sufocar, mas pode ser a despedida e então vou gritar. E se esse for o último dia, eu tenho que saber se você sente que me ama e se pode entender. E se eu me for, o meu amor vai estar com você e nem a morte vai me fazer te esquecer. E se esse for o último dia, eu tenho que saber se você sente que pode entender. E se eu me for, o meu amor vai estar com você e nem a morte vai me fazer te estar com você e nem a morte vai me fazer te esquecer.